Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é quarta-feira e, como é habitual, falamos sempre de um artista, como também é regra, como o mês de novembro é o mês da canção portuguesa na Antena Web, trazemos de sempre artistas portugueses. Ora, na passada semana falamos de Paulo de Carvalho, hoje vamos falar de Carlos Mendes. Fernando Torres será para a semana. O último intérprete que vamos falar. Ora, mas diziam então que Carlos Mendes é o intérprete que vamos falar hoje. Ele que nasceu a 23 de maio de 1947, tem, portanto, atualmente 63 anos. É um cantor, um ator reconhecido, também já foi arquiteto, já lá vou falar disso. Carlos Mendes, que sem dúvida foi um nome incontornável nos tempos da música, na altura da atualidade, da música portuguesa. Ele começou bem cedo, com apenas 16 anos. A cantar. Foi um dos fundadores do grupo Shakes e, ao contrário de outros, ele não deixou os Shakes para a guerra. Deixou os Shakes apenas para se dedicar a uma carreira a solo. Foi em 1967. Um ano depois já estava a vencer festivais da canção, ou seja, em 1968, venceu então com o tema Verão, que inclusive mereceu uma versão espanhola desse mesmo tema. Verão foi então o tema que venceu o 5º Festival da Canção RTP, em 1968. Ele voltaria a vencer, ele voltaria a vencer um Festival da Canção, em 1972, como também conseguiria, na altura, a melhor, hoje a segunda melhor classificação de Portugal, no Festival da Canção, ou melhor, no Festival da Eurovisão. É que, em 1972, em Edimburgo, com o tema Festa da Vida, Carlos Mendes ficou em 7º lugar. Conseguiu esta meritória posição e ficou, portanto, só foi ultrapassado, ao longo de todos os tempos, só foi ultrapassado por Lúcia Muniz em 1996. Ora, Carlos Mendes, a partir daí, teve um sucesso muito maior. Ele que, entretanto, já havia começado em 1969 um curso de arquitetura que findou em 1973. Por esta altura, já havia lançado, para além destes dois temas, Verão e Festa da Vida, já havia lançado Alegre Se Fez Triste e Segunda Canção com Lágrimas. Em 1973 acabou o seu curso, mas não o pôs em prática por muito tempo. Rapidamente o abandonou para se dedicar em exclusivo à música. E em 1976 fundou inclusive a editora Toma Lá Disco, com Fernando Tordo e Paulo de Carvalho. Foi a primeira editora independente em Portugal. E mais lhe poderei falar daqui para a frente, já que Carlos Mendes, tal como o intérprete da semana passada, Paulo de Carvalho, teve uma vida muito recheada de muita atividade e de muito, muito sucesso. Ainda bem, pois Carlos Mendes é sem dúvida um dos grandes cantores da nossa canção. De todos os tempos, Carlos Mendes foi um grande intérprete com letras muito especiais. Vamos iniciar a emissão de hoje, musicalmente, com dois temas, os dois que levou e com os quais venceu o Festival da Canção RTP. O primeiro, Verão, de 1968, o segundo, Festa da Vida, que também teve uma versão inglesa, Shadows. Mas vamos aqui ouvir a versão portuguesa, gravada então em 1972, música então que venceu mais um Festival da Canção e conseguiu o 7º lugar em Edimburgo, no Festival da Eurovisão da Canção daquele ano. Vamos à música? Eu volto daqui a pouco com mais algumas informações sobre Carlos Mendes. me know. Foi sonho que findou. Não interessa mais pensar. Assim deixo esta tristeza. Venho o sol, o vinho, as flores, marés, canções, todas as cores, guerras esquecidas por amor. Que venham já trazendo abraços, vistam sorrisos de palhaços, esqueçam tristezas e cansaços. Que tragam todos os festejos e ninguém se esqueça de beijos. Que tragam prendas de alegria e a festa dura até ser dia. Que não se privem das despesas, afastem todas as tristezas, pão, vinho e rosas sobre as mesas. Que tragam cobertores ou mantas, o vinho escorra pelas gargantas e a festa dura até às tantas. Que venham todos de vontade, sem se lembrarem de saudade. Venham os novos e os velhos, mas que nenhum me dê conselhos. Que venham todos de vontade, sem se lembrarem de saudade. Carlos Mendes fundou em 1976, juntamente com Fernando Tordo e Paulo de Carvalho, a primeira editora independente, Toma Lá Disco, e lançou também um disco precisamente neste mesmo ano, 1976. Lançou vários temas e um dos seus trabalhos foi lançado em 1978. Era um trabalho de música infantil, O Jardim Jaleco, que acabou por ganhar o prémio de melhor música infantil, ou melhor trabalho infantil, pela revista Mundo da Canção, em 1978. Voltaria a juntar-se a Fernando Tordo e Paulo de Carvalho, desta vez com a ajuda também do maestro Pedro Osório, para, em 1989, organizar o espetáculo Só Nós Três, que teve a sua estreia no Casino Estoril, e fez um sucesso descomunal. Acabou depois também por ir parar aos Açores. E muito mais poderia falar desta vida deste cantor, artista, aliás, cantor, ator, enfim, artista em geral, que também passou pela arquitetura, embora não tenha dado daqui grandes frutos. Acabou o curso, como disse anteriormente, em 1973. Também apareceu na televisão. no programa Falas Tu ou Falo Eu, da SIC, e em 1995 participou no programa Seleção Nacional, do qual foi apresentador. Este programa visava, foi promovido pela RTP, visava, portanto, a eleição dos 8 melhores intérpretes para o Festival da Canção daquele ano. Também apresentou, juntamente com Herman José e com Sofia Moraes, no mesmo ano, portanto, em 1995. Voltou a dar a cara na televisão, quando participou em 1997 no Todos ao Palco de Philippe Laferia. Mais tarde acabaria também por fazer de coronel na série televisiva Morangos com Açúcar, na TVI, nos anos 2003 e 2004. Aliás, 2004, 2005, assim que está correto. Enfim, foram inúmeras as participações, foram inúmeros os eventos em que participou, inúmeras as suas iniciativas, teve sempre como fiel companheiro Fernando Tordo e também, em muitas situações, Pedro Osório, maestro Pedro Osório, e Paulo de Carvalho. Aliás, não referi, mas também vale a pena referir, até porque nem todos os que ouvem esta emissão ouviram a emissão da semana passada. Há pouco falei de que ele também foi um dos fundadores dos Shakes e, claro, está, também regressou com os Shakes em 1979 para a tal série de 13 programas já aqui falada na semana anterior. E também, claro, está, gravou juntamente com a restante banda os LPs que já falamos na semana passada. Shakes com cobertura e Pintados de Fresco. Deixe-me só dizer-lhe os trabalhos que Carlos Mendes lançou. Sempre que possível eu faço isto. Amor Combate, um LP lançado em 1976, a quando do lançamento também da sua editora, Toma Lá Disco. Canções de Escravo, em 1977. Ex-escravo, uma anacronia entre a palavra escravo e ex-cravo, portanto, uma ex-ditadura. Como sabem, o cravo foi então o símbolo da revolução que depois o governo de Marcelo Caetano e depois também fim a 48 anos de ditadura em Portugal. Lançou então o Jardim Jaleco, em 1978, que já aqui referi, ganhou um prémio pela revista Mundo da Canção, o prémio para a melhor música infantil. Antologia, em 1979, e Antologia Segundo, em 1987. Triângulo do Mar, lançamento em 1980, e Chão do Vento, mais um LP, um long play, em 1984. O Natal do Pai Natal, não tenho aqui a informação do ano, o Natal do Pai Natal. Boa Nova, foi um CD gravado ao vivo, que também esteve relacionado com a visita do Presidente da República à Índia. Este concerto foi gravado, então, e foi lançado depois em CD e LP. Este CD foi lançado em 1992. Não Peças Mais Canções, o primeiro trabalho que Carlos Mendes lançou apenas em CD, e foi lançado em 1994. Vagabundo do Mar foi lançado em 1997, e Coração de CD, pela Lusograma, em 1999. Coração de CD? Coração de Cantor, peço desculpa, foi um CD lançado pela Lusograma, estava aqui a organizar ideias. Foi um Coração de Cantor, foi lançado em 1999, um CD pela Lusograma e não Coração de CD. Isto às vezes dá assim umas coisinhas engraçadas, dá. Desde 99 que Carlos Mendes não lança qualquer CD. Pelo menos não tenho aqui mais nenhuma informação comigo. Ora bem, vamos chegar com mais dois temas deste cantor, que lançou um tema que daqui a pouco vamos ouvir, um tema mítico, que dá pelo nome de Amélia dos Olhos Doces, mas não é esse que vamos ouvir agora. Vamos ouvir Alegre Se Fez Triste e Segunda Canção com Lágrimas. Estes temas foram gravados em 1972 e fazem ainda parte de uma primeira etapa da vida de Carlos Mendes. Ainda antes da conclusão do seu curso, ainda antes da fundação de Tamalá Disco, portanto, ainda numa primeira fase da carreira de Carlos Mendes. Ainda no fulgor, portanto, dos festivais da canção. Aliás, que muitos artistas lançou para o mundo da música. Vamos então escutar Alegre Se Fez Triste e Segunda Canção com Lágrimas, temas na voz de Carlos Mendes. Aquela clara madrugada que viu lágrimas correrem no teu rosto, e alegre se fez triste. E alegre se fez triste, como chuva que viesse em pleno agosto. Os olhos juntos nos segredos que em silêncio dissemos separados. A clara madrugada em que parti, só ela viu teu rosto olhando a estrada, por onde um automóvel se afastava. Estava toda em ti. E ouviu dizer adeus, essa palavra que fez tão triste a clara madrugada. Que fez tão triste a clara madrugada. cantava, dizem que cantava. E de repente quebraram-se nas veias os relógios, onde os ponteiros marcavam 25 anos. Vinte e cinco navios, 25 mapas, 25 viagens para sempre adiadas. Teu amigo quebrou-se como se fosse de vidro. Ficaram 25 pedaços de um homem. Meu amigo cantava, dizem que cantava. E de repente quebraram-se nas veias os relógios, onde os ponteiros marcavam 25 anos. 25 navios, 25 mapas, 25 viagens para sempre adiadas. Meu amigo quebrou-se como se fosse de vidro. Ficaram 25 pedaços de um homem. 25 navios, 25 mapas, 25 viagens para sempre adiadas. Meu amigo quebrou-se como se fosse de vidro. Ficaram 25 pedaços de um homem. 25 navios, 25 mapas, 25 viagens para sempre adiadas. E é assim que chegamos ao final desta emissão, depois da história da vida de Carlos Mendes, que acabamos de conhecer nesta emissão do Musicália. As portas vão fechar-se, vamos ficar com um tema divertido e um mais sério. Vamos ficar com o poema do Fecho Eclair, uma divertida música interpretada por Carlos Mendes. Logo depois, vamos ficar com um dos temas que mais o celebrizou. A música Amélia dos Olhos Doces. Esta foi a última faixa de um dos seus trabalhos. Não era suposto ser um single, mas acabou por sê-lo, ainda que a medo pela controvérsia da música, mas o que é certo é que se tornou num dos maiores sucessos de Carlos Mendes. É assim que fechamos mais uma edição de Musicália, aqui na Rádio Interweb. Fique bem e até amanhã. Felipe II tinha um colar de ouro, tinha um colar de ouro com pedras rubis. Cingia a cintura com cinto de couro, com fivela de ouro. Olho de perdiz. O